Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Ontem nós tivemos aqui a chance de assistir ao filme do Josias Teófilo, Matheus Basso, Mauro Ventura e Daniel Aragão, O Jardim das Aflições. E eu queria aqui fazer algumas considerações sobre o filme. Talvez seja uma coisa útil para os alunos e para os que se interessarem em assistir o filme. Então, em primeiro lugar, o filme não é sobre Olavo de Carvalho. O filme é sobre... Nem mesmo sobre o livro Jardim das Aflições. O filme é sobre um dos temas do livro Jardim das Aflições, que é justamente o tema do jardim. Usando a mim como personagem, pelo fato de que fui eu que escrevi o livro, e pelo fato de que eu estava residindo num jardim que ilustrava perfeitamente o conteúdo do que nós queríamos dizer, do que o Josias queria dizer. Então, o tema do jardim aparece articulado em três versões do jardim. O Jardim do Éden, o Jardim de Epicuro e o Jardim das Oliveiras. Tá certo? Sendo que todo o simbolismo universal do jardim se condensa aí nesses três. E na passagem de um desses temas para o outro, se condensa também, simbolicamente, todo o processo civilizatório. Então, a pergunta básica é a seguinte: qual era a casa de Adão e Eva? Essa casa de Adão e Eva era o universo. Não tinha muro, não tinha fronteira. Eram pessoas que estavam perfeitamente bem à vontade no universo que tinha sido construído à medida deles. Isso é uma coisa importantíssima, porque até hoje nós verificamos que todos os detalhes do universo à nossa volta estão modelados à medida do ser humano. Se houvesse uma pequena diferença, uma diferença de fração de milímetro, né? Então a vida seria impossível, a vida na Terra seria impossível. Então, aquilo que se chama princípio antrópico, quer dizer, o universo modelado à imagem e semelhança do homem, tá certo? É uma coisa que aparece na Bíblia e que se repete na ciência até hoje. Em seguida, vamos dizer, com a queda, quer dizer, com a ruptura desta unidade, desta harmonia primordial, começa então o processo civilizatório, que é representado precisamente por Caim, o fundador das cidades. Não é isso? E Caim é acompanhado por uma maldição. Não é isso? Onde quer que ele vá, as pessoas estão contra ele de algum modo. Não é certo? Então, o processo civilizatório é marcado pela necessidade que o ser humano tem de controlar o meio ambiente. Não é isso? Então, eu já mencionei aqui a tese do Wilhelm Wöhringer no livro Estilo Gótico, onde ele fala do predomínio do estilo geométrico na arte das tribos mais primitivas e desamparadas, por assim dizer, perante a natureza. Então, ele explica isso como uma espécie de fuga da complexidade do ambiente natural, complexidade ameaçadora do ambiente natural, para um universo mental mais compreensível e acessível, mais dominável pelo ser humano, que é o universo das figuras geométricas. Tá certo? E você só verá surgir um estilo figurativo, naturalista, muito mais tarde, após a fundação das cidades, quando o ser humano já se sente mais seguro, ele tem uma distância em relação ao ambiente natural. Então esse ambiente natural se torna para ele, vamos dizer, um objeto de interesse estético. Antes não era de interesse estético, era de interesse prático apenas. Tá certo? E do interesse prático, vamos dizer, sempre urgente, devido à situação permanentemente ameaçadora em que o homem se encontra na floresta. Eu me lembro do grande sertanista brasileiro, Orlando Vilas Boas, ele dizia: esse pessoal aqui na cidade pensa que índio gosta de mato, índio tem horror de mato, né? Só vão para o mato os índios mais experientes, profissionais, o resto se cerca ali na tábua e não sai dali porque não é idiota. Inclusive ele contou a história de dois meninos que foram para o mato e se perderam, né? E daí foi a FUNAI, foi a FAB, foi o Exército, todo mundo procurou os meninos, ninguém achou. Daí disse que tinha um pajé na outra tribo que sabia localizar qualquer coisa. Diz que o pajé chegou lá, reuniu todo mundo na tábua, fez lá a reza dele e disse: quando eu terminar, os meninos vão aparecer aí na porta. E apareceram. Não consigo explicar isso, mas aconteceu. Então, você vai ver que em praticamente toda a tribo indígena, você vê que a tábua tem uma estrutura circular. Tá certo? Quer dizer, o círculo é evidentemente um símbolo da totalidade. Então, quer dizer, você cria uma pseudo-totalidade que te isola e te protege Às vezes, da totalidade ilimitada. Você tem uma totalidade limitada, limitada dentro de uma ilimitada, né? Evocando o tema do Aperon, do Anaximandro. Todos nós vivemos dentro de uma bolha luminosa cercada de escuridão por todos os lados. Ser um horizonte de conhecimento que está delimitado dentro, vamos dizer, de um horizonte ilimitado de desconhecimento e de ignorância. Então, vamos dizer, esta é a primeira experiência fora do paraíso. Então, vamos dizer, existe um elemento paradisíaco que é a ausência de cercas, a ausência de limites. E você, onde você observa isso, você vê que tem um eco, tá certo, de um ideal paradisíaco. Aqui nos Estados Unidos você vê muito isso, porque quase todas as casas no ambiente rural não tem cerca. Só põe cerca quando tem um cachorro fujão, ou uma vaca, alguma coisa assim. Senão, cavalo, né? Você vê muita cerca para cavalo, mas geralmente separada da casa. A casa mesmo não tem cerca. Então, isto já é, vamos dizer, um ideal arquitetônico que. Eu creio que ele vem já do tempo da colônia, né? De você ter essa abertura do espaço, né? Os camaradas que fundaram os Estados Unidos eram refugiados políticos, por assim dizer. Era do grupo dos puritanos, que eram os revolucionários, tentaram uma revolução na Inglaterra, se deram muito mal, e começaram a ser perseguidos pela igreja oficial anglicana e vieram para a América em busca de uma terra onde pudessem ter mais liberdade e construir uma vida de acordo com os seus ideais. E o espaço aberto foi um dos elementos então fundamentais da civilização americana, porque eles sempre resolviam os problemas históricos, sociais na base do espaço. Ou seja, surge uma dissensão dentro de uma cidade ou dentro de uma igreja, sai muita briga por motivos teológicos. Ah, eu entendi um versículo assim, você entendeu ao contrário. Então, em vez de se matar, o que eles faziam? Saiu, o grupo dissidente fazia com aquela aldeia o mesmo que eles tinham feito com relação à Inglaterra. Eles vão embora e fundam outra aldeia onde todo mundo segue a sua seita. Quem não gostar, vai embora e funda outra seita. Então, esta abertura do espaço foi para eles uma espécie de reminiscência paradisíaca. Quer dizer, nós estamos aqui num lugar, ninguém precisa ser oprimido, porque se você não gosta da situação aqui, você vai mais para dentro. Até chegar, evidentemente, ao último limite. Daí você encontrou o Oceano Pacífico, falou, agora ferrou, não tem mais para onde ir. Então, em várias cenas do filme apareço eu falando no jardim sobre o simbolismo do jardim, tá certo? E marcando ali duas coisas. Primeiro, a família como foco de resistência à autoridade do Estado, né? E a residência rural como uma defesa contra os perigos do próprio processo civilizatório. O processo civilizatório, ele é marcado, eminentemente, pelo controle crescente. Então, vamos dizer, os devotos desse processo acham uma maravilha e dizem assim, o homem tem hoje mais domínio sobre a natureza, etc, etc. Isso é 100% falso. Quer dizer, uns homens têm mais domínio sobre outros homens. E, de fato, os que têm domínio são poucos e os que não, e os que dominados são muitos. É inevitavelmente assim, né? Quer dizer, o ideal igualitário, ele é uma coisa, evidentemente, só da boca para fora. Você vê que cada sujeito que promete instaurar uma igualdade, ele cria uma desigualdade muito maior. Por quê? A igualdade tem de ser instaurada desde cima. Então, o sujeito que vai instaurar, ele tem que ter um controle muito grande sobre a sociedade. Então, os desníveis de autoridade local, que tem, por exemplo, dentro de uma família, tem um desnível de autoridade. O pai manda mais do que os filhos. Não é normal, o pai e a mãe mandam mais do que os filhos, né? Então, se você tem uma fazenda, então o dono da fazenda manda mais do que os empregados. Se for escravo, manda menos ainda, coitadinho, né? Então, o sujeito que de cima promete eliminar todos os desníveis sociais, ele tem que criar um desnível maior ainda, porque ele tem que ter mais poder do que todos aqueles poderosos locais. O processo da história moderna é todo marcado por isso, quer dizer, pela derrubada das autoridades intermediárias por uma autoridade central que se alia ao povo prometendo mais liberdade, mais prosperidade, etc, etc. E, evidentemente, o resultado é sempre o oposto, sempre inevitavelmente, né? Então, e até no filme eles ilustraram a coisa muito bem. Na hora que exatamente que eu estou falando disso, eles intercalam uma cena do Ivan o Terrível, do seu filme do Eisenstein, que é a história do camarada que fez exatamente isso. Quer dizer, ele se aliou ao povo, né, e aparece o povo todo fazendo uma romaria para o castelo, para apoiar o imperador, e ele destrói então a aristocracia, a autoridade intermediária. Destruição das autoridades intermediárias por um poder central é uma das marcas do processo civilizatório universal. Isso não tem exceção, tá certo? Você vê que na Constituição das Nações Modernas, que é, vamos dizer, também um dos temas do livro, em todas elas o processo foi o mesmo. Como é que se fundou Portugal? Né? Então, o rei, durante a Idade Média, o rei era apenas um primus inter pares, quer dizer, ele era um senhor de terra, como os outros, um pouquinho mais rico do que os outros, cada um com seu exército particular. E o rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, inaugura a era das nações modernas, criando, vamos dizer, o primeiro Estado moderno, que foi Portugal. E como é que ele fez isso? É simples, durante a noite ele saltava a janela dos seus vizinhos, cortava-lhes a garganta e dizia: agora tudo isso é meu. E assim foi, de feudo em feudo, tomando tudo, ele liquidou toda a aristocracia e virou dono de tudo, e daí virou um reino. Tá certo? Então foi o primeiro, vamos dizer, Estado moderno, e o primeiro lugar onde houve efetivamente uma concentração de poder. Este processo, em outras nações, durou séculos. Portugal foi muito rápido, por ser pequenininho, evidentemente, né? Mas ainda no tempo de Luís XIV, que tinha o maior exército da Europa, se vê, esse é um exemplo que eu lembro sempre, para você, para aqueles camaradas que acreditam que a história da liberdade crescente, outro tema do livro e tema do filme também. O Benedetto Croce falava história como história da liberdade. Falava exatamente o contrário: história como história do controle, história como história da tirania, né? História como história da autoridade. Né? E ainda no tempo de Luís XIV, que era um governo tremendamente centralizador e burocrático, ele, para formar o exército, ele tinha que ir de cidade em cidade e pedir, pelo amor de Deus, para as pessoas se alistarem. Não havia ainda o recrutamento obrigatório, que veio com a Revolução Francesa. Quer dizer, um dos motivos da Revolução Francesa é que o governo do antigo regime queria fazer o recrutamento militar obrigatório, e daí muitos militares ficaram revoltados com isso, muita pessoa da população também não gostou, e daí fizeram a revolução e instituíram o quê? O recrutamento militar obrigatório. Quer dizer, fizeram exatamente aquilo que aqui se opunham. E isto, vamos dizer, é uma constante na história moderna, né? É como está no livro do Bertrand de Jouvenel, do poder, história natural do seu crescimento, onde ele mostra que, aconteça o que acontecer, e pouco importa quem está no poder, o poder do Estado sempre aumenta, sempre, sempre, sempre, sempre. Seja por meios ditatoriais, seja por meios democráticos. Isso as pessoas têm que entender, né? Os idólatras da democracia não entendem as limitações da democracia, e a democracia se constitui das suas limitações. Depois aparece essa analfabeta, a Helena Chaui, né? E falando de que a democracia consiste na expansão dos direitos. Essa é outra coisa que também é mencionada no filme. Eu esqueço o que é um direito, né? Direito é a impressão que é um negócio bonito, quer dizer, aumenta o meu espaço de ação. Mas acontece que o direito, substantivamente, ele é uma obrigação que um terceiro tem com você. Por exemplo, você dizer: as crianças têm direito à educação. Fala: bom, isso quer dizer que alguém tem obrigação da educação para elas. E se dizer: olha, você tem direito a tal coisa, mas ninguém tem obrigação de te dar essa coisa, você não vai ter coisa nenhuma, né? Então, é que lembrar Simone Weil, num livro maravilhoso chamado L'Enracinement, o Arraigamento, um dos grandes livros do século XX, né? A Simone Weil foi era uma moça de altíssima cultura, filósofa de primeira ordem, que insistia em trabalhar como operária, para ela conhecer a vida do povo. Ela trabalhou como operária. Nunca foi uma pessoa da intelectualidade. E também era uma pessoa toda extravagante, uma pessoa que se converteu à Igreja Católica, mas nunca se batizou. Ela era judia, de origem, se converteu à Igreja Católica, mas não deu tempo de batizar. Então, era católica do B. Então, a Simone Weil, que foi a primeira autora que entendeu realmente o que é a natureza do direito como obrigação no terceiro, né? Então, cada vez que você proclama um direito, alguém tem que assegurar que os terceiros cumpram a obrigação. Então você precisa de novos tribunais especializados, novas repartições, novas leis, novas multas, etc, etc. Haja o que houver, o poder do Estado vai crescer. Cada direitinho que você criar um direito do seu cachorro, tá certo? O Estado vai crescer. E ele sempre vai crescer muito mais do que a área de ação que os novos direitos prometem aos seus pretensos beneficiários. Isto é inevitável. Então, claro que existem duas maneiras de você crescer o poder do Estado: uma pela via tirânica, você cria uma revolução, um golpe de Estado, toma o poder, bota todos os seus inimigos na cadeia, baixa lá uns controles draconianos. Esta é a maneira mais óbvia, mas existe a maneira democrática, que é prometer direitos para todo mundo e vai expandindo, expandindo, expandindo, expandindo. E não adianta esse pessoal liberal falar: vamos enxugar o Estado. O que é enxugar o Estado? Ah, nós vamos privatizar certas áreas. Eu digo: bom, privatização tem um limite natural, que é o limite da própria natureza do Estado, quer dizer, função do Estado, vamos dizer, de defesa territorial, defesa contra inimigos internos e externos. Se você privatizar isto, a empresa que recebeu, ela se torna o Estado. Então, privatizar vira apenas um flatus vocis, não quer dizer absolutamente nada. Tem gente que diz: não, nós precisamos privatizar o exército, privatizar a polícia, privatizar tudo. Bom, privatiza tudo, a empresa que pegar será ela o Estado, e simplesmente mudou de nome. Enquanto Karl Marx diz: não, nós vamos eliminar o Estado através da revolução socialista. Seja pelo meio liberal, pelo meio socialista, você vai chegar na mesmíssima coisa. E como é a eliminação do Estado na perspectiva comunista? É o seguinte: primeiro, o Estado se apropria de tudo, ele é o dono de todas as propriedades, todos os meios de produção, etc, etc. Então, daí, como tudo virou Estado, não existe mais o Estado como entidade distinta da sociedade, ele é a própria sociedade. Não porque ele se eliminou, mas porque ele engoliu a sociedade. Tá certo? Então, é claro que a eliminação do Estado na perspectiva comunista é apenas é uma bolha de sabão, não existe, é um jogo verbal, é uma piada, na verdade, né? Então, pelo meio liberal, você pode privatizar certas áreas, sobretudo aquelas que têm importância econômica. E, vamos dizer, a conveniência das privatizações, nesse caso, está mais do que comprovada. Porém, você acha que o Estado, vamos dizer, ao se desfazer de certas empresas, por exemplo, que não estão dando lucro, etc., etc., você acha que ele vai aceitar a diminuição do seu poder? Não, ele vai compensar esta perda de autoridade na área econômica com expansão em outras áreas. Por exemplo: ah, agora nós temos mais progresso, a economia está progredindo, então nós precisamos de dar mais educação às pessoas. Então, vem mais projetos que vão ampliar o controle do Estado sobre a educação. E assim por diante. E os novos direitos: tem direito da mulher, direito dos negros, direito dos gays, direito de todo mundo. Tá certo? Isso aí, a administração vai aumentando, aumentando, aumentando, e os controles vão aumentando. Também, se você privatiza, isso significa, quer dizer, atividades econômicas que estavam na mão do Estado passam para empresas privadas. Mas, é claro, essas empresas vão ter que estar sujeitas a alguma regulamentação. Por exemplo, a regulamentação fiscal. Então, a regulamentação fiscal vai crescendo, crescendo, crescendo, para dar conta da complexidade econômica cada vez maior criada pelas privatizações. Então, quer dizer, você tem mais agentes, né, atuando na economia, não menos, você multiplicou o número de agentes. Então, claro, a regulamentação e a fiscalização se tornam muito mais complexas. Então, teve um advogado que juntou toda a legislação fiscal no Brasil, deu um livro do tamanho deste quarto aqui, né? Então, onde um cara me informou: você sabe quantas leis regulam só o orçamento brasileiro? Isso foi mais de 10 anos atrás. Você tem 5 mil e não sei quantas leis. Eu falo: mas quem é que conhece essas 5 mil leis? Então, é uma situação na qual aquele princípio de que ninguém pode alegar ignorância da lei fica totalmente inválido, porque, na verdade, ninguém pode alegar conhecimento da lei. Também eu vi um outro sujeito, era um fiscal da Receita Federal, estava conversando com um empresário na casa dele, e o empresário disse: não, na minha empresa está tudo certinho, vocês não vão encontrar nada irregular. O fiscal disse: quer apostar? Eu arrumo 10 multas para você aqui dentro da sua casa e levo você para a cadeia, né? Daí chegou lá, abriu o guarda-roupa, tinha o casaco de pele da mulher: cadê a nota fiscal do casaco de pele? De onde veio? Isso aqui é contrabando. E assim foi, pá, pá, pá, pá, e mostrou para o cara que tinha 20 infrações. Então, cria a situação na qual todo mundo está fora da lei. Todo mundo estando fora da lei, todo mundo é punível, em princípio. Então, quem domina o Estado escolhe quem ele vai punir e não punem os outros porque não interessa. Então, essa é a situação real de qualquer democracia no mundo. Então, pela via ditatorial ou pela via democrática, o poder do Estado aumenta. E até hoje, ninguém sabe um meio de contrabalançar isso aí. E, em geral, você vê que os teóricos da política não estão interessados nisso, porque eles acreditam no mito da democracia como uma coisa que é fundamento de si mesmo. Quer dizer, basta você aumentar o número de direitos, vai ficar tudo maravilhoso. O Norberto Bobbio acredita nisso, né? Quanta gente não acredita? Todo mundo fala ampliar os direitos, ampliar os direitos. Vocês são absolutamente loucos. Então, quanto mais amplia os direitos, mais nós perdemos possibilidades de realização, perdemos direitos, na verdade, né? Então, o processo civilizatório inteiro é marcado pela evolução do controle. E os meios de controle se tornam cada vez mais incontroláveis, porque eles crescem de maneira avassaladora. Então, por exemplo, você imagina como que um Luís XIV exercia a sua autoridade. Ele assinava um decreto, então tinha que mandar emissários para todo o país a cavalo, né, levando cópias do decreto. Eu digo, como é que você vai fiscalizar os caras, o cumprimento, né? Vai ter que mandar outros emissários. Então o negócio era enormemente complicado, e por isso, mesmo às vésperas da Revolução, a França era um emaranhado de legislações locais absolutamente irredutível a qualquer unidade. Era o caos legal total. Cada cidade tinha suas próprias unidades de medida. Então você saía aqui levando 3 quilos de feijão para vender ali, chegava lá, o peso já era diferente, o preço já era diferente, o imposto era diferente e assim por diante. E isto no antigo regime, que era tremendamente centralizador em comparação com o tempo do feudalismo, né? E quando veio a Revolução, é claro, centraliza mais ainda, tentando eliminar essas diferenças locais, né? Eu vi outro dia um vídeo muito interessante de uma senhora que sobreviveu do Holocausto, contando o que se passou na Áustria, onde ela nasceu. Ela disse, olha, esses camaradas, esses nazistas, eles chegaram começando com essa ideia de centralizar tudo e estatizar tudo. Então nós tínhamos, por exemplo, 15, nós tínhamos 66 distritos diferentes. Eles reduziram para 15. Então, isso quer dizer que as diferenças regionais foram absolutamente apagadas e tudo cai para o controle do governo central. Então, ela entendeu, falou, isso é, evidentemente, o que era isso? Isso era socialismo, era o que eles estavam fazendo. Até outro dia eu botei uma notinha no Facebook dizendo, nos anos 30, a Europa inteira sabia que o nazismo era o socialismo. Todo mundo sabia. Você vê, até citei o livro do Rieu La Rochelle, Socialismo Fascista. É um livro de propaganda do socialismo fascista. E o livro do Werner Zombart, O Socialismo Alemão. Também um livro. O Zombart, naquela época, ele era favorável a esse tipo de socialismo. Então, isso o universo inteiro sabia disso. Tá certo? Agora, depois da guerra, a propaganda soviética falou, não, nós temos que limpar o socialismo dessa imagem do, né? Nazista, ainda aí virou, o nazismo deixou de ser socialista depois que ele deixou de existir. E o pessoal acredita nessa pataquada até hoje, é um negócio impressionante. Então, este processo do controle é evidentemente a raiz de todos os descontroles e de todo o caos social. Você vê que onde quer que você encontre uma sociedade, vamos dizer, regularmente, assim, medianamente ou mediocremente equilibrada e pacífica, é onde os controles são menos drásticos e onde você aceita um coeficiente de caos regional inevitável, tá certo? Você vê que, em parte, vamos dizer, a administração pública nos Estados Unidos aceitou isso durante muito tempo. Você vê que, até hoje, como é que chama as divisões regionais aqui? São os condados. O que é o condado? São os domínios pessoais de um conde. Não tem conde nenhum, mas continua chamando condado, quer dizer, um remanescente de uma antiga administração regional que tinha uma tremenda autonomia. Quando houve aqui a Guerra da Independência, e os caras conseguiram expulsar os ingleses, então daí surgiu o problema, que sistema de governo nós vamos ter? Tinha muita gente que achava que não precisava ter governo nenhum. porque as comunidades estavam acostumadas a desfrutar da sua independência, tomar suas decisões sem ter que dar satisfações a nenhum governo central. Tá certo? E, para criar um governo central, foi preciso que este governo central se persuadisse da legitimidade dos direitos regionais e, portanto, consentisse em coexistir com inúmeras autoridades intermediárias. Então, esta é uma regra que nós podemos usar. Quanto maior o número de autoridades intermediárias, mais liberdade você tem. Isso significa também que você tem mais caos, né? E menos controle sobre o conjunto da situação. Agora, até onde um governante suporta a diversidade de poderes? Este é um problema, porque se surge uma guerra, por exemplo, ele vai ter que centralizar o comando. Então, você vê que as pessoas que são favoráveis a este ou aquele modelo de governo são. Todo sujeito que sai com um modelo de governo, para mim, é louco. Porque o modelo é um treco abstrato e genérico que não tem lugar no espaço, não tem uma época determinada. Tá certo? E o que decide, de fato, o regime de governo são as circunstâncias. E, sobretudo, vamos dizer, a convivência de um país com outros países. Quer dizer, uma agressão externa pode impor uma mudança de regime dentro de um país. Não é isso? Como, por exemplo, ou uma agressão interna, ou, vamos dizer, uma revolução, uma agitação qualquer. Quando houve a Guerra Civil, aqui, então, os promotores da Guerra Civil, que na verdade quem começou a Guerra Civil foi o Sul, eles deram o primeiro tiro, prova que eram absolutamente loucos, e imediatamente o governo do Norte instaura uma ditadura, com censura à imprensa, eliminando poderes regionais, etc. Quer dizer, eles cutucaram a onça com vara curta e o Lincoln então mostrou toda a sua fisionomia mental, na verdade totalitária. Quer dizer, ele tinha muitas concepções do Estado moderno, protecionista, meio fascista. Tinha tudo isso na cabeça dele, tá certo? E ele estava lá quietinho no canto dele. Os caras foram provocar, daí que ele aproveitou para impor todos os controles que ele queria, tá certo? E, inclusive, o negócio da libertação dos escravos, essa ideia apareceu tardiamente na cabeça dele. Existem 10 ou 15 declarações do Lincoln no seguinte sentido: não fizemos a guerra para libertar os escravos. Ponto final. Ele disse isso 20 vezes. Tardiamente ele percebeu que isto podia ser uma boa propaganda. Então, proibiu os plantadores do sul de ter escravo, mas continuou deixando que tivesse escravo no norte. Então, todo este você verá, uma reivindicação de autonomia regional provoca uma autoridade central que daí aproveita para impor a sua autoridade centralizadora. Tudo isso pode acontecer. Então, o que é dentro do seu modelo? Você é a favor disso ou a favor daquilo? Não importa o que você é a favor, importa o que dá para fazer. Então, você vê, o governo Fernando Henrique no Brasil não foi o governo privatizador? E foi o governo que mais centralizou, por exemplo, o controle estatal sobre a educação. Então, aqui nos Estados Unidos, mesma coisa, o Clinton privatizou um monte de coisa, mas começou com todas essas legislações de proteger direito desse, direito daquele, e com isso o Estado vai crescendo, crescendo, crescendo. Então, esse, na verdade, este é o tema central do filme. Quer dizer, o contraste entre a liberdade primordial, tá certo? E a tragédia do processo civilizatório, né? Do qual, vamos dizer, algumas pessoas privilegiadas conseguem, vamos dizer, se preservar precariamente, tá certo? Indo, fugindo, né? Como está numa profecia, eu não lembro que santo do século XIII, disse, a partir do século XX os cristãos vão fugir para a solidão do ermo. Então, nós fugimos para a solidão do ermo, fomos morar lá no meio do mato e nos sentimos muito bem. Ali, o máximo perigo que tinha era um carrapato, uma coisa assim. Não que o carrapato seja um inimigo desprezível, eu sei que não é. Mas eu prefiro o carrapato a qualquer fiscal do imposto de renda, evidentemente, do FBI, etc., etc. Então, quando apareceu no meio do mato, ali sentado, ali no jardim, né? Do lado do maravilhoso, majestoso carvalho que tem ali, porque é incrível, é? O bairro onde a gente está morando chamava-se Oakwood, Floresta de Carvalho, e tinha um carvalho bem no meio do terreno, né? Então apareceu nesse cenário falando sobre o jardim primordial, o jardim de Epicuro e o jardim das Oliveiras. Ora, o que é o jardim de Epicuro? O jardim de Epicuro é uma tremenda confusão que aparece no meio deste processo. Porque os camaradas que iam para o jardim de Epicuro, os discípulos de Epicuro, eram em geral pessoas da classe rica, que estavam se sentindo muito mal no ambiente urbano, então fugiam para a solidão do ermo e se fecharam no jardim de Epicuro. Mas o jardim de Epicuro é um jardim fechado. Tá certo? Então, ele já, de certo modo, ele repetia em escala menor a mesma ideia da fronteira, da cerca, etc. E segundo, o que os caras iam fazer lá? Qual era a técnica de Epicuro? A técnica de Epicuro é a seguinte: você, para encontrar a felicidade, você tem que ignorar o mundo sensível e se refugiar no mundo dos seus próprios pensamentos e cultivar as lembranças agradáveis. Então, o sujeito lembrava as viagens que fez, as mulheres que comeu, etc., etc., né? Temporada nas Bahamas, né? O tempo que ele tinha o iate, que ele era rico, né? Eu lembrava do Simba Safari em São Paulo, que tinha uma cerca separando os leões das zebras, né? Então toda tarde, assim, invariavelmente os leões se reuniam no entardecer e ficavam olhando as zebras. Então eu imaginava eles conversando entre si. Você lembra o tempo que a gente era rico lá na África e comia essas coisas e agora só vem carne congelada. Então, o jardim de Epicuro é como o Simba Safari, um negócio fechado, né? E você ia lá não para você se entregar, vamos dizer, ao mundo natural, ao universo material, que é de fato a nossa realidade, é onde nós estamos, né? Mas para você fugir para dentro do seu cérebro, dos seus pensamentos, exatamente como os índios mencionados pelo Wilhelm Wöhringer, que fogem da complexidade ameaçadora da floresta, buscando refúgio no seu mundo de pensamentos geométricos. Então, você vê que o Epicuro é uma espécie de autocontradição. Né? Quer dizer, ele tenta se refugiar do processo civilizatório, agravando, né, isso, a rejeição do universo natural, tá certo? E fechando os homens dentro de seus pensamentos, que foi exatamente o início do processo civilizatório. Quer dizer, o homem se refugia do caos natural, tentando. Ele cria primeiro uma ordem dentro da sua mente e depois implanta esta ordem lá de fora. O que é você fazer, construir uma máquina? Você pega, você abstrai da natureza certos processos, tá certo? Os monta na sua cabeça do seu jeito e daí você exterioriza novamente aquilo sob a forma do equipamento, de uma máquina, etc., etc. Acreditando que com isso você vai ter mais controle sobre a natureza, tá certo? Bom, algum controle sobre a natureza, o proprietário e manejador da máquina, sem dúvida, tem. Mas isso implica também que ele vai ter mais controle sobre a vida dos outros, os quais terão menos. Tá certo? Então, esta é a tragédia, este é o insolúvel. Quer dizer, nós precisamos nos defender da natureza. Tá certo? Então, criamos a sociedade, né? Criamos a ciência, etc., etc., e com tudo isso nós controlamos. Só que daí, a própria área onde você exerce o controle se torna um caos. Então, depois, é claro, pode surgir. Mas é a nostalgia da natureza. Então, nos anos 60, surge, né, a volta à natureza, o pessoal hippie, essa coisa toda, que hoje nós sabemos que foi um plano globalista, né, para, em parte globalista, em parte comunista também, para fazer com que os jovens se desligassem, vamos dizer, dos seus compromissos com a sociedade existente, tá certo? E se tornassem, por assim dizer, agentes dissolventes. Né, da ordem social, para depois implantar uma ordem social que naturalmente seria mais opressiva do que essa. Então, os teóricos da política, que tanto gostam de modelos e das soluções para tudo, eles não estão conscientes da natureza trágica do processo civilizatório, que é permanentemente um problema sem saída. Mas faça você o que fizer, mas você, no fim você vai ter opressão, vai ter sofrimento, etc., etc., por uma via ou por outra. E este é exatamente o tema do filme, que por isso mesmo se chama O Jardim das Aflições. Né? Isso que é o jardim no qual Jesus Cristo, na véspera da sua crucificação, vai orar pedindo a Deus Pai as forças para ele aguentar o sacrifício de carregar todos os pecados da humanidade, A gente, na nossa pobre imaginação, você pode imaginar o que é isto, não é isso? Às vezes você para pensar os seus pecados, as coisas ruins que você fez, você já fica deprimido. Agora você imagina de todo mundo. O negócio era uma depressão cósmica. E é exatamente o jardim onde Cristo será preso. Então, nós começamos com o jardim do Éden, certo? Que era, quer dizer, a liberdade na harmonia. Tá certo? Mas, note bem, ali não era o homem perante a natureza. Você tinha o homem e tinha a natureza e tinha um mediador, que era Deus. Certo? Então, este mediador era a fonte da harmonia. Não há harmonia no homem e não há harmonia na natureza. Esta coisa de que se representar a natureza como um paraíso onde tudo é harmônico, tudo se equilibra, etc., é claro que é um elemento puramente ideológico. Mas se você pensar assim, quantas espécies a mamãe natureza não liquidou, tá certo? Antes de que o primeiro homem, matasse a primeira vaca para comê-la, uma multidão, ele tem mais espécies extintas do que qualquer outra coisa sem a ação humana. Mas hoje, tem o mico-leão-dourado está ameaçado de extinção. Nós temos que proteger a natureza. Fala, bom, e quem nos protege da natureza? Então, não há harmonia no interior do homem e não há harmonia na natureza. Tudo isto é conflito, tá certo? E, vamos dizer, só através, vamos dizer, da mediação divina você encontra algum espaço, tá certo, para se mover no meio disto. Mas a mediação divina hoje é reduzida. Você não pode esquecer isso. A mediação divina já não é como era no paraíso terrestre, onde Deus estava permanentemente ali presente, não é isso? Hoje você tem que buscá-lo, tá certo? Buscá-lo de uma maneira quase agônica, não é isso? A nossa mente não está treinada para isso. Porém, você sabe, se você é crente, você sabe que existe uma vida eterna, um paraíso, etc., etc. E evidentemente a vida eterna, como eu observei no próprio filme, uma única alma imortal humana, ela dura mais do que todo o processo histórico da história terrestre. Tá certo? Ela transcende isso infinitamente. E nós sabemos que esse é o nosso destino. Porém, a nossa imaginação não está adaptada para isto. Ela está adaptada para trabalhar com os dados desta situação. Tudo que está na nossa imaginação entrou pelos sentidos. Tá certo? E você trabalha com isto. Então, de certo modo, todo o seu processo é também uma coisa que não pode ser resolvida sem a mediação divina. E por isso mesmo, a única saída que nós temos é invocar essa mediação divina 24 horas por dia, né? Como está no apóstolo, orai sem cessar. Então, orar sem cessar vai resolver os seus problemas aqui? Falou, não, você vai orar sem cessar para você poder focar a sua mente na existência definitiva e você tomar as suas decisões aqui em função da vida eterna, não é isso? Porém, até isso pode ser pervertido, porque, bom, então como é que faz para ganhar a vida eterna? As regras são essas, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Se você infringir, chama-se pecado, não é isso? Mas quem é que na hora de julgar um pecado pensa em vida eterna, pensa no paraíso? Não, ninguém pensa. Pensa na materialidade do ato. Tal coisa é feia e não devemos fazê-la. Então, eu também botei uma notinha no Facebook, olha, você seguir os preceitos da religião sem você ter em vista a vida eterna e o paraíso, é você estar cultuando um Deus que está reduzido à ordem social. Não fazer certas coisas que a sociedade considera feia. E mesmo que você cumpra tudo direitinho, fala, bom, Deus está completamente fora desse processo. Tem um outro Deus que você criou, que é o quê? É a religião civil. É o Deus da religião civil, a sociedade. Então você está crente que você é cristão, mas daí vai ser como, né, os anjos falaram para. Alô, por favor, vocês estão ouvindo? Avisem pelo chat. Houve uma interrupção aqui, houve alguma interferência novamente. Mas vamos continuar. É evidente que está havendo a interferência de algum hacker, porque os nossos concorrentes e adversários intelectuais, esse é o modo de ação deles, né? É boicotar, é tentar interromper comunicação. Por exemplo, o filme Jardim das Aflições foi recusado em dois festivais, com razão, porque este é sem dúvida o melhor filme brasileiro de todos os tempos. Nada dá para se comparar. Se você pensar, Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, Roberto Santos, é tudo porcaria comparado com isso. Porque é tudo assim. Tem filmes bem feitinhos, mas é tudo uma estreiteza mental, uns teminhas sempre repetitivos, né? Aquela problemática social, aquela porcaria de sempre. Este é o único filme que lida com assuntos substantivos de importância universal. O resto só tem importância local quase folclórica. É você saber os problemas do camponês nordestino, né, os problemas do favelado carioca, etc. Tudo isto não, nunca passa disto. Não é isto? E, né, e quer dizer, o filme primeiro tem uma coesão estética maravilhosa. Cada palavra dele, a imagem corresponde ao sujeito. Por exemplo, eu estava falando agora, na hora que eu estou falando ali do negócio da religião civil, aparece imagens de Brasília. Né? E aparece, vamos dizer, o palácio da. Qual é o palácio que aparece no fundo? O Palácio Congresso Nacional. E a câmera vem recuando e tem uma imensa estrada, né? E eu estou falando da distância entre governantes e governados, e isso está ilustrado ali na imagem de uma maneira eloquente. Eu falo da religião civil, aparece a Catedral de Brasília, que é a catedral desenhada por um comunista, arrebentando com todos os cânones do simbolismo tradicional e fazendo, você sabe que aquela estrutura da catedral foi inspirada assim, num cacho de banana virado ao contrário. Tá certo? Quer dizer, esta é a grande inspiração desse idiota do Niemeyer, né? Então. Você vê que a tendência de você mundanizar a religião é permanente hoje em dia. Né? Quer dizer, você interpreta tudo. Né? Eu, para mim, há muitos anos eu tenho essa preocupação. Eu falo, mas peraí, eu tô com medo do castigo divino ou estou com medo das pessoas falarem mal de mim? E às vezes é difícil você distinguir essas duas coisas. Na quase totalidade dos casos, este segundo medo se superpõe ao primeiro, porque ele é mais visível. Né? Quem tem razão é o Nicolau Berdiaev. Ele disse, se você pensar bem, Deus tem menos poder do que um sargento de polícia. É porque Deus não vai agir de fora, oprimindo você de fora, tá certo? Ele vai falar para a tua consciência, para a tua alma, tá certo? E, na verdade, o próprio Cristo, ele fica batendo na sua porta, quase implorando para que você se converta, tá certo? Então, você simbolizar o castigo divino com o castigo mundano, você já está superpondo uma coisa à outra, tá certo? E, na verdade, a única maneira de você conservar um resíduo de espiritualidade é você, de fato, voltar as costas à religião civil, desprezá-la solenemente. Você vê que já no tempo do Cristo era assim. Cristo jamais se comportou de maneira a parecer bem perante as autoridades. Nenhuma vez ele fez isso. Quer dizer, ele tem que pensar, ou eu agrado Deus Pai, ou agradeço esses caras que estão aqui. O que a gente faz com isso? A gente paga o imposto que eles querem. Eles querem o dinheiro, toma lá o dinheiro, mas é tudo, isso é tudo. Então, a moeda, que aliás, ele nem trabalhou para ganhar a moeda, ele tirou da boca de um peixe. Então, para dizer, não lhe custou nada, absolutamente. Isto é tudo o que Cristo dá à ordem mundana durante todo o Evangelho. Ele não faz mais nenhuma concessão. Muito bem, gente. Então, esse é o tema do filme. Ele é um dos temas do livro, evidentemente, num filme de 91 minutos, né? Não poderia comprimir toda a imensidão dos temas que tem no livro, mas este está muitíssimo bem trabalhado ali. Eu não conheço nenhum filme brasileiro que tenha passado uma mensagem tão importante, de importância tão universal quanto este. É o cinema brasileiro, mesmo nos seus melhores momentos, ele é puramente provinciano, paroquial, tá certo? E limitado à perspectiva, entre aspas, social, na melhor das hipóteses. Né? Então, se você procurar, por exemplo, eu acho que o Martim Vasques foi muito injusto com relação à literatura brasileira, quando diz que ela não tem significado moral. Eu digo, olha, tem duas obras imensas da literatura brasileira que são só preocupações morais da primeira ou última linha. Primeiro, do Otávio de Faria, e segundo, do Zé Geraldo Vieira. Inclusive, o Zé Geraldo Vieira, ele tem ali um elemento que você dificilmente encontra em qualquer literatura do mundo, que é o aproveitamento da bondade. Né? Você não tem personagem bom em lugar algum. De repente aparece lá uns caras que são os verdadeiros santos. Né? E ele explora isso muitíssimo bem, sobretudo no livro A Mulher que Fugiu de Sodoma. Né? E o Otávio de Faria são os conflitos da alma cristã na sociedade burguesa. O tempo todo esse problema moral. Como é que você vai esquecer dois escritores deste tamanho? Dizer, não, isso aí nada tem significado moral. Espera aí, calma lá, um pouco mais respeito aí. Mas com relação ao cinema, o diagnóstico é infalível. Ele não tem nenhum significado moral, nem metafísico, nem espiritual, nem coisa nenhuma. O nosso ex-embaixador na Romênia, o Jerônimo Moscardo, ex-ministro da Cultura, ele dizia que os temas da arte brasileira são assim: ele roubou minha cueca, ele usou minha escova de dentes. Não vai passar disso aí, tá entendendo? Com relação à literatura, isso é injusto, mas com relação ao cinema, é perfeitamente verdade. Né? Se pegar quais são os grandes momentos, né, do cinema brasileiro, Deus, Diabo na Terra do Sol, o que é isso? É problemas do camponês nordestino, Vidas Secas, né, Nelson Pereira dos Santos, mesma coisa. O grande momento do Roberto Santos, problemas do operariado paulista, e assim por diante. Quer dizer, é um cinema de preocupações sociais, sem sombra de dúvida, mas escuta, a sua preocupação social, ela passa. Então, se você pegar, por exemplo, vamos supor, a situação do camponês no Brasil, falou, bom, ela mudou drasticamente nos últimos 50 anos. Nisto. Então, você tem algum filme que retrata, por exemplo, as ocupações do MST, o MST tocando fogo em tudo, gastando dinheiro do governo a rodo? Não tem nada. Tudo que se passou no Brasil nos últimos 50 anos está ausente do cinema, exceto, né, no filme Esquadrão de Elite, Tropa de Elite, perdão, aqui chama Elite Squad, e no Central do Brasil. Isso. Mas mesmo assim, são problemas sociais. Eu cito esses dois filmes porque eles estão um pouco mais atualizados, eles já mostram uma perspectiva um pouco mais parecida com a realidade atual. Agora, se você for no Cidade de Deus, Cidade de Deus é um filme que poderia ter sido feito 50 anos atrás, igualzinho, sem alteração nenhuma, no tempo do cinema novo. Então, ele está escrevendo uma história não de acordo com a realidade que está dentro de nós, mas de acordo com um modelo estereotipado que já veio do tempo do cinema novo. Os outros filmes são todos assim. Então, vamos dizer, um filme com uma mensagem universal, eu não conheço nenhum. Talvez O Limite do Mário Peixoto, que aliás vocês fazem uma citação do Limite ali no meio, tá certo? Mas que no todo ainda foi, vamos dizer, uma experiência deficiente, por ser um filme muito hermético demais e como é que se diz? Às vezes um pouco pedante, eu acho, né? Mas um filme com a naturalidade desse aqui, e com uma mensagem importante como essa, falo, não tem. Então é isso, gente. Vamos fazer um intervalinho, daqui a pouco nós voltamos. Então vamos lá. Bom, algumas perguntas são referentes ao filme, outras não. Vou começar com uma dessa aqui. José Henrique Clemente diz que ele fez uma pergunta na aula passada e deveria complementar alguma coisa. Diz, tendo de vista que sou um completo analfabeto funcional. Tendo lido ao longo dos meus 17 anos de vida apenas uns poucos livros, o senhor acharia interessante eu começar minha vida de estudo com o livro A Vida Intelectual do Padre Sertilhar? Sem a menor sombra de dúvida. Este livro vai ser a primeira coisa que você deve ler ao entrar no meu curso, porque o curso foi inspirado nesse livro. Não que o conteúdo seja extraído desse livro, que de fato não é, mas depois de ler esse livro eu vi que tinha obrigação de fazer isto aqui. Porque tudo o que você via de produção cultural no Brasil estava tão longe dos deveres da vida intelectual, que eu falei, não, tem que consertar, tem que criar uma nova geração aí de intelectuais, senão isso vai terminar muito mal. Aqui, Dantas e Amonita perguntam, acho que são duas pessoas, né? Existe algum filme retratando o comunismo na América Latina? Bom, essa pergunta é fundamental. Quer dizer, o comunismo é uma das presenças mais óbvias na América Latina, você não tem um filme a respeito, a não ser, vamos dizer, idolatrando o Che Guevara. O único filme sobre o comunismo na América Latina é um filme para contar a história mentirosa do Che Guevara, depois um filme de propaganda, pura e simples. Quer dizer, você não tem nenhuma reflexão, zero, zero, zero. Não é isso? Aliás, falando ainda do Jardim das Aflições, a única menção à política brasileira que tem no filme é o fenômeno do faurogramtismo, né? Que nesse processo centralizador do Estado brasileiro, a gente observa que quando surgiu o PT surge praticamente de uma ideia do Raimundo Faur, que é a ideia de que no Brasil a luta de classes não é propriamente entre proletários e burgueses, mas entre o povo e o que ele chama estamento burocrático. O estamento burocrático é o grupo de pessoas que se... Ai, meu Deus do céu. Independentemente de quem está no governo. Mas, por exemplo, eu vi quando eu pedi aqui o Green Card, o pessoal dizia, não, mas aí vai ver Obama, eles não vão ligar. Eu falo, não, a coisa aqui não, realmente não é assim. Você tem uma máquina que continua funcionando imperturbavelmente, não importando quem está no governo. Claro que quem está no governo pode mexer um pouquinho, mas a influência do presidente americano sobre a máquina administrativa é muito menor do que no Brasil. Mas no Brasil o poder é total, o presidente faz o que quiser. Então, eles lançaram o partido com a ideia de ser o grande destruidor do estamento burocrático, que ia passar o poder ao povo. Mas, ao mesmo tempo, eles estavam lendo não só o Raimundo Faur, mas estavam lendo Antônio Gramsci, que era a estratégia da ocupação de espaço. Então, bom, você quer destruir o estamento burocrático, mas se você vai ocupando espaço, você mesmo se transformou no estamento burocrático. Era uma coisa que o partido tinha obrigação de perceber 20 anos atrás. Então, eles se transformar no maior telhado de vidro da história, dizer, agora o estamento burocrático sou eu, nós somos donos do Estado, vem meter a mão no dinheiro. Se ferraram completamente. Né? Então, é uma coisa de uma burrice absolutamente extraordinária. Mas com esse bando de pseudo-intelectuais que tem lá, não é de espantar que nenhum percebesse. Se tivesse perguntado para mim, né, eu digo, quanto você me paga para eu salvar o seu partido antecipadamente? Né? Digo, não faça isso. Se você quer fazer o um negócio do Faro, você não pode fazer pelo método Gramsci. Meu Deus do céu. É. Tivessem uma mentalidade de compreensão que eles tanto falam para todo mundo que eles têm que entender de dialética, eles saberiam que quando eles chegassem no poder, ou não, estou errado. Não, ainda se tem, vamos dizer, nessa intelectualidade esquerdista, ainda tem um resíduo da velha dialética, mas você não vai comparar o que esses caras que você tem hoje, tá certo, com, vamos dizer, os grandes intelectuais, sei lá, Henri Lefebvre, ou Georg Lukács. Não, isso aí já acabou. Isso acabou e não volta mais. Se você pegar os melhores intelectuais marxistas do mundo, não dá para competir. Você pega esse Thomas Piketty, o David Harvey, tá falando, não dá para competir com os. Mas a era de ouro. A era de ouro foi o tempo do Henri Lefebvre, do Roger Garraudy, né? Sobretudo do Georg Lukács. Isso aí acabou e não volta mais. Né? Então, se a intelectualidade esquerdista mundial entrou em crise, você imagina a brasileira. A brasileira acabou, ela morreu. Hoje ela só produz subterfúgios e ilusões auto-hipnóticas. A história de ficar dizendo, ah, foi golpe, foi golpe. Quer dizer, o golpe da elite. Eu digo, então a elite no Brasil se constitui de 96% da população e o resto, é só, o povo é só 3 ou 4%. É coisa de idiota, né, evidentemente. São idiotas buscando consolação de uma porrada que eles levaram, nem sabe de onde veio. Eu não estou entendendo absolutamente nada. Seja mais adequada para o próximo curso. Se eles perderam, se a esquerda perdeu a iniciativa intelectual, como eles conseguem o estamento burocrático por si, sim, um grupo político que detenha também a iniciativa intelectual, ele deve ter uma sobrevida curta. Sim, sobrevida curta, mas curta quer dizer 20 anos. Porque eles levaram 50 anos para criar. Sempre distinguindo hegemonia intelectual e hegemonia cultural. A hegemonia intelectual acabou. E quer dizer, quem matou fui eu. C'est moi. O imbecil coletivo matou aquilo. Acabou. Desmoralizou, eles se enfraqueceram. Alguns ficaram quietos durante 20 anos. Outros largaram a profissão. O chefe desse BPC foi plantar alface no Rio Grande do Sul. Nunca mais abriu a boca. O Leandro Conde ficou quieto 20 anos. Né? Quer dizer, perderam o embalo. Né? Eles não estavam preparados para aquilo. Né? Não estavam preparados para ser como é, objeto de chacota. Né? Sempre tinha aquela posição de pessoa respeitabilíssima, etc. Então, e a geração seguinte já veio muito enfraquecida. Mas a hegemonia cultural, que é onde o controle dos órgãos de cultura, eles ainda têm. Eles ainda têm os empregos. Eu não tirei do emprego. Né? Então eu teria que ser preciso outro tipo de combate, não adianta você publicar um livro, precisa outra coisa. Mas esse não é o assunto nosso, é o assunto do nosso curso Guerra Cultural, História e Estratégia. Então, uma pergunta é a seguinte, eu tenho pensado muito sobre a questão da... É o Josias está perguntando aqui. Tenho perguntando muito a questão... Fala mais alto, mais alto. O senhor falou sobre a questão das aldeias, né? Como os índios têm essa tendência para a geometrização das formas, né? Que essa tendência para a geometrização da forma se opõe a essa necessidade, se opõe a esse caos do exterior, né? E o senhor próprio falou da questão do... Como o Brasil, a identidade brasileira, toda baseada no mundo natural, né? Então eu fico pensando, se Brasília não é essa necessidade de geometrização da forma, né? Essa necessidade de organização, de civilização, digamos assim, né? Que Lúcio Costa incorporou, né? E Juscelino Kubitschek, né? Mas sem sombra de dúvida. Quer dizer, Brasília é uma geometrização do espaço. Não é isso? E para dar ideia, vamos dizer, de uma nova ordem nacional. Primeiro, tem a centralização geográfica. Por que o governo tem que estar no centro? Porque ele já é o centro de todas as coisas. Então, você tem uma capital que é, vamos dizer, eminentemente a sede da burocracia. Antes a burocracia estava muito espalhada. Você tem uma uniformidade arquitetônica, de acordo com as várias funções. Então, é claro que Brasília foi feita para centralizar mais ainda a autoridade e conseguiu fazer isso. Brasília é a capital ideal de uma ditadura, do governante está absolutamente inacessível. Se a capital estivesse no Rio de Janeiro, mas no governo do PT, o negócio do Mensalão caía em 24 horas, como caiu na Argentina. A capital está em Buenos Aires, todo mundo se reúne ali em torno do palácio, o governante está ferrado. Agora, em Brasília, como é que faz? Custa dinheiro você fazer uma romaria para Brasília, né? Então já fizeram lá uma coisa, vamos dizer, e a arquitetura também é desse tipo. O governante fica quase invulnerável, quase que no Palácio do Catete ele estava ali à mostra. Não tem aquela famosa cena do o Getúlio passeando ali no, na praia do Botafogo, né? E cruzando com o Graciliano Ramos na rua, que depois o Graciliano Ramos se inspirou nisso para fazer a cena do Vidas Secas em que o Fabiano encontra o soldado, né? E ele pensa que ele podia matar o soldado. Ele era grande, o soldado era pequenininho, mas depois ele parou para pensar, não, governo é governo. E decidiu não fazer nada. Foi a ideia que ocorreu ao Graciliano Ramos. Também era um homem grandão, o Getúlio era baixinho, falou, podia matar esse cara aqui agora, mas pensando bem, governo é governo. Essa é a definição de Brasília. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Aqui o Felipe Lessage, ele diz, minha conversão ao catolicismo se deu quase que automaticamente depois de ter começado a tocar o Roberto Malley com o senhor em 2011. Desde então, buscar a Deus no cristianismo, buscar a verdade na filosofia são coisas muito parecidas para mim. Nessa busca, me parece também óbvio que a comunhão diária seria uma poderosa ferramenta para um só tempo me aproximar do amor de Deus e clarear minha inteligência com vista a conhecer melhor esse mesmo Deus. Ultimamente, no entanto, eu viver às vezes diante do dilema. Ou visito Deus no sacramento, ou então continuo trabalhando no escritório em projetos que são, por assim dizer, um meio esforço de autorrealização. Mas olha, mas nem pense 2 minutos, vá para a comunhão. A Eucaristia é tudo, é tudo. Ela é o centro do nosso ser, é a fonte da nossa inteligência, ela é tudo. Né? Eu não comungo todo dia, uma vez por semana. Aqui para nós as coisas são meio longe, não dá para ir todo dia, mas se você puder ir todo dia, vá. Vá, não largue não. Nelson Filho pergunta, quais as condições que a oligarquia que comanda o Estado precisa preparar para, em um regime democrático, fazer avançar o controle sobre a sociedade sem que a população perceba o real? É simples, oferecer novos direitos. Quanto mais direitos, mais burocracia. Isso é absolutamente inevitável. Né? E além disso, hoje você tem milhões de maneiras de você burlar o processo legislativo. Quer dizer, você decide as coisas por portaria ministerial, por decreto administrativo, né? Por uma decisão de qualquer departamento, e aquilo não chega a ser discutido no parlamento. Então, o parlamento, vamos dizer, é o grande centro de debates, mas se você pode legislar, né, passando ao largo do parlamento, você toma um monte de decisões que não chegaram a ser discutidas. Você nem sabe que aquela lei existe, ela já está em vigor. Aqui, Gabriel Campeão, quais as principais temáticas que deveriam aparecer no cinema brasileiro? A vida brasileira dos últimos 50, 60 anos. Mas ela não pode ser apresentada. Né? Por quê? Brasileiro, pela primeira vez, aqueles que prometiam criar uma nova sociedade chegaram ao poder, tiveram todos os instrumentos, tá certo? E o que, que eles fizeram? Roubaram. Roubaram, só se beneficiaram a si próprios. Até entendo, porque revolução custa dinheiro, custa muito dinheiro. Eu mesmo estou lendo agora, né, o livro In a Field of Red, do Anthony Cave Brown, que é um jornalista inglês, que é a história do Comintern. E, vamos dizer, um terço do livro é sobre dinheiro, a circulação de dinheiro. Assim, quantias, vamos dizer, o que precisava para financiar a Revolução Europeia é um negócio astronômico, inimaginável, uma coisa inimaginável. Né? Custava praticamente, vamos dizer, era o custo de um governo. Né? Então, também você vê aqui, é natural que um partido revolucionário que assuma o poder democraticamente, ele vá usar a máquina do Estado para se fortalecer, acima de tudo. Vamos dizer, partidariamente falando, isso é a obrigação dele. Então, é aquele negócio do Jimmy Hoffa, né? Não, eu não roubei para mim, eu roubei para o sindicato. Então, eles também, muitos, a maior parte deles roubou para o partido, tá certo? E isso, na ética deles, é a obrigação. Até você chegar ao poder total, você tem todos os direitos. Quando chegar ao poder total, daí você vai construir a sociedade maravilhosa. Mas o poder total nunca existe. Sempre existe oposição, sempre existe risco. E quanto mais poder você acumula, mais medo você tem de perdê-lo. Então você vai precisar de mais dinheiro ainda. Então, por exemplo, um estudo sobre o custo da KGB, ele não é possível de fazer. Quer dizer, no tempo do Stalin, eles não estavam mais fazendo a revolução, eles já estavam no poder. Não, mas nós ainda temos um inimigo de classe, um está escondido lá embaixo da lá do livro. Né? É o Pasternak, ele escreveu um soneto lá que vai derrubar o governo. Né? Então você está sempre com medo e precisando aumentar o seu poder. O poder custa dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então você cria, vamos dizer, um novo modelo de luta de classes, que é um modelo invencível, porque de um lado você tem todo o poder político e todo o poder econômico tudo junto. Tá certo? Então, na verdade, a elite comunista ela é inderrubável, ela só pode ser derrubada por ela mesma, como de fato aconteceu. Chegou uma hora que os caras falaram, não dá mais. Mas, agora, você vê aqui, por exemplo, o Cave Brown, ele conta muita coisa da história do comunismo na Inglaterra. Né? A Rússia, nos anos 20, 30, estava fomentando, né, greves e atos terroristas na Inglaterra, ao mesmo tempo que estava solicitando empréstimos ao governo inglês. Então, assim, me dá um dinheiro para eu matar você. Era assim mesmo. E você nem imagina o trabalho, a complexidade da situação com que os comunistas tinham que lidar. Quer dizer, tinha que ser gente muito inteligente mesmo. Né? Não é qualquer um. Como é que eu vou enganar? Fazer o sujeito me dar um dinheiro para eu acabar com ele, sem que ele perceba. É difícil, é? Mas eles faziam isso, fazem até hoje. Né? E o PT fez a mesma coisa no Brasil. Né? Tomou o dinheiro de todo o empresariado, dos bancos, etc, etc. Né? Para aumentar o poder do partido. Claro que aumentou, mas a coisa tinha uma fragilidade intrínseca. Né? Quer dizer, o povo aqui não está a fim de esperar você se tornar o todo poderoso para depois você resolver os problemas como você prometeu. A gente precisa dar uma coisa agora. Vocês ficaram 12 anos no poder, 12 anos não é uma coisinha de nada. Os milicos ficaram 20, mas eles fizeram muita coisa. É isso. Abriram estrada, criaram porto, aeroporto, modernizaram um monte de coisa. Tá certo? A economia brasileira, que estava no 40º lugar, foi para o 8º lugar. Pô, isso é alguma coisa. E o PT? Não deu tempo de fazer nada, estava só na acumulação de poder. É claro, isso era inevitável que acontecesse a partir da hora que eles resolveram realizar os objetivos do Raimundo Faur com os métodos do Antônio Gramsci. Eu teria avisado ele, só não faça isso, que você vai dar com o burro na água. O quê? Suspeito, claro, claro, ele, o Antônio Donato falou isso aí. Se os petistas te ouvissem, eles não teriam nada tão mal. Eu falei, pois é. Eles não entenderam, eu não resolvi. Então, Tomás Perrone pergunta: a consciência da tragicidade inerente ao processo civilizatório não seria o elemento central da perspectiva conservadora? É claro que é. O conservador é o anti-utópico. E o que nós falamos? O que é uma situação trágica? É uma situação na qual as melhores intenções esbarram em obstáculos invencíveis. Esses obstáculos são invencíveis porque são inerentes à condição humana na Terra. Então, eles não podem ser resolvidos, eles só podem ser contornados, assim, com muito cuidado. Tá certo? Você pode resolver um probleminha aqui, outro ali, e isso é o máximo que dá para fazer. Agora, o pensamento utópico é o contrário, ele promete. Trotsky não prometia que no socialismo todo lixeiro seria um novo Leonardo da Vinci? Então todo mundo vai ser gênio do socialismo. Né? Claro que é uma ideia de Jerico, né? Mas se você promete a igualdade, tá certo? Bom, a igualdade em todos os sentidos. Ontem eu estava lendo um documento sobre isso, um autor chamado Ian Dundar. E ele diz que a ideia da igualdade, quando começou a pegar na Inglaterra, mudou imediatamente uma coisa. Antigamente os médicos de família podiam estacionar o carro em qualquer lugar, porque se partia do princípio de que o médico de família acompanha os seus clientes 24 horas por dia. Tá certo? Daí não, isso é um privilégio odioso. Então, pronto, agora o médico não pode mais estacionar, o que já complicou muito e diminuiu a qualidade do serviço. O que é isso? Era a medicina socialista. Então, vamos dizer, aqui onde você equaliza as coisas num sentido, você cria um desequilíbrio muito maior no outro sentido. Isso é inerente à condição humana. Né? Então, acho que aquele negócio que quem dizia era o... Não sei se foi o von Mises. Né? Aquele que distribui o dinheiro nunca vai esquecer de distribuir a maior parte para ele mesmo. É óbvio, né? É o grande distribuidor, é o dono do dinheiro. Então, por exemplo, numa casa, você diz, não, nós temos que direitos iguais para os homens, as mulheres e as crianças. Agora, você imagina você tomar decisões de família com relação ao orçamento doméstico baseado na opinião das crianças. Tá certo? Então, isso não é possível, então você vai ter que impor a sua autoridade por outros meios. Você tem que enganar todo mundo. Tá certo? Então, pronto, você já criou uma divisão. Um conflito onde o lado mais forte vai ganhar, evidentemente, mas vai ganhar por meios desonestos. Né? E assim por diante. Esta coisa, vamos dizer, todo esse feminismo, direitos das mulheres, etc, etc. Bom, o que, que resultou tudo isso nos Estados Unidos? Resultou que 50% dos casamentos terminam em divórcio. E quando é na comunidade negra, são 75%. Isso quer dizer que 50% das crianças brancas e 75% das negras vivem sem um dos genitores. Então as crianças foram as vítimas do processo. Quer dizer, você equalizou aqui e você desequalizou muito mais para, num outro nível. Então, frente que vem, vamos dizer, todo frente fala de igualdade, eu digo, para mim é um porco. Porque nós não estamos buscando igualdade, nós estamos buscando a justiça e a conveniência. Isso sim. E o que é justiça? Já é a famosa definição romana, dar a cada um o que é seu, o que é dele, o que cabe a ele. Tá certo? O que ele precisa, o que cabe, o que é possível, tá certo? E o que ele merece, até certo ponto. Mesmo mérito, meritocracia é outra ideia idiota. Tá certo? Então não temos que distribuir as coisas segundo os méritos, mas segundo as possibilidades, meu Deus do céu. Não é isso? Então... Como eu disse, meritocracia só existe no comunismo. Porque no capitalismo você pode subir na base da sorte. Mas você pega um idiota, o idiota se aproveita da ideia do outro e fica milionário. Foi mérito? Claro que não. Mas no comunismo você todos são funcionários públicos e são julgados por a mesma autoridade. Então ali é o mérito de acordo com o critério do governante. Bom, eu acho que por hoje vamos parar por aqui. É isso aí mesmo. Bom, então é isso. Não deixem de ver esse filme. Eu considero o melhor filme brasileiro que eu já vi. Se tem algum melhor, eu não vi. Ele ultrapassa enormemente o horizonte de consciência de todo o cinema brasileiro. E o cinema brasileiro sempre foi, vamos dizer, no máximo, um órgão do Partido Comunista. Quem não pertence à patota não entra. Mesmo que você faça, mesmo que você seja um grande diretor. É o caso do Anselmo Duarte, né? O cara ganhou um monte de prêmio no exterior, quando chega no Brasil é boicotado completamente. Ele tentou ir um pouco além do horizonte de consciência do cinema brasileiro. Tá certo? Mas também não conseguiu. Né? Não era um grande intelectual, não era um grande pensador. Tá certo? Mas pelo menos teve a intenção. Agora, no resto, você não pode sair daquela temática social, que é provinciana, e que é, como bem observa o Josias, é uma coisa que é assim, que é o Brasil raciocinando sobre ele mesmo. Quer dizer, nós não temos nada para dizer para o universo. Né? O que interessa o problema do camponês nordestino para um cara que vive na Rússia, por exemplo, né? Ou na Zâmbia? É coisa completamente diferente. Então, o cinema brasileiro não tem escala humana, ele só tem escala sociológica local. E este filme estoura isso de uma maneira extraordinária. E é um bom motivo para esses dois festivais recusarem, porque o contraste seria muito humilhante. Né? O contraste entre esse filme e os outros seria o mesmo contraste que existe entre eu e os professores universitários brasileiros. Pode chamar a classe inteira do professor universitário, vão discutir qualquer coisa e vocês vão perder. Pode vir 200. Por quê? Porque são analfabetos, despreparados, vivem do apoio grupal, são pessoas que não vivem sem. São pessoas de personalidade fraquíssima, que não resistem a um empurrão, tá certo? E que precisa toda a solidariedade grupal. Você vê, esse fenômeno caracteristicamente brasileiro, que foi, por exemplo, quando Bruno Tolentino escreveu um artigo falando mal dos irmãos Campos, como é que a intelectualidade reagiu fazendo um abaixo-assinado. Eu disse, mas eu nunca vi uma crítica literária se respondendo com um abaixo-assinado. É um fenômeno inédito na história do universo. Nunca aconteceu. Não é isso? Geralmente, se faz uma crítica literária negativa, você responde com outra crítica literária positiva, fala mal do crítico. Mas, quer dizer, se transformar aqui num ato político coletivo, né? É uma coisa tão ridícula. Depois fizeram contra mim também, né? Eu falei no negócio do Quartinho de Moraes, né? Que eu fui vilmente enganado pelo Quartinho de Moraes. Ele confessou um crime que ele não cometeu e eu acreditei nele. Esse foi o meu crime. E daí os caras ficaram brabíssimos, juntaram milhares aí de signatários. Quer dizer, é uma coisa, é claro que é de gente muito fraca, muito medrosa, tá certo? Que qualquer coisa vai correndo chamar os amigos. Posso fazer só um comentário? Faça. Eu acho que se o Jardim das Aflições passasse no Festival de Brasília, poderia se abrir um buraco negro que consumiria o universo inteiro, aí ia entrar lá dentro, Mas sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Por que que você acha, por exemplo, que o Mário Ferreira dos Santos não foi absorvido até hoje pela comunidade filosófica brasileira? Porque ele comeria todo mundo. Não tem lugar para mais ninguém. Fala, filósofo é isso aqui, os outros não, vocês são outra coisa. O elefante pisou no formigueiro. Então os caras fazem de conta que não vê, não é isso? Compra lá uma quantidade astronômica de anestésico anal e faz de conta que não doeu. Tá bom? Então é isso. Até a semana que vem. Muito obrigado. E não esqueçam, vai ter breve o curso Guerra Cultural, História e Estratégia. Tá?